para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Onde quer que eu ande, sempre está comigo. Não me deixe só, nem por um momento. Vem, Senhor, e renova em mim o teu espírito. Sobre cada coração, seu amor vem renovar. Sobre cada sentimento, seu poder vem mostrar. Eu já posso então sentir a presença de Jesus. Vem, Senhor, derramar sobre nós o teu Espírito. Está comigo. Não me deixe só, nem por um momento. Vem, Senhor, e renova em mim o teu espírito. Sobre cada coração, seu amor vem renovar. Cada sentimento, seu poder vem mostrar. Eu já posso então sentir a presença de Jesus. Vem, Senhor, derramar sobre nós o teu Espírito. Seu poder.